Com o corpo aberto e sem braços, um rio e um homem caminhando pelos matos, na ânsia da sede, no grito da fome. Um rio e um homem são o corpo de seus atos. Perdem a forma da criação. Um homem e um rio se unem na mesma mão. A natureza aceita, a correnteza acha perfeita essa forma de revolução. Um homem e um rio, um assovio na imensidão. Da fechada floresta um caminho novo, coração do povo. Um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa. Um homem e um rio se unem na mesma mão. A natureza aceita, a correnteza acha perfeita essa forma de revolução. Um homem e um rio, um assovio na imensidão. Da fechada floresta um caminho novo, coração do povo. Um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa. Um lugar em festa.